Alta, boa noite, Oceania 62, 112, ação de indicação, atrasar a chegada Mara, gestão nível de voo 050. Boa, chegada Mara, 050, 152. Good night, Portugal. 024, stand number 11, information now for requesting flight level 370 to Lisbon. Air Portugal 024, boa noite. Clear to Lima, Papa, Papa Tango, flight level 370, initially via Upper Whiskey 50 up to Mike Sierra Sierra. And after that, in accordance to your flight plan route, take off runway 10 with left turn to Momo departure and Gibbs transition, transponder 5520 and departure control frequency 120.8. Read back, please. We have Lima Papa, Papa Tango, initially Upper Whiskey 50 to Mossoró, then flight plan route to destination. Flight level 370, squawk 5520, runway 10 left turn. Confirm book with minutes. Negative. Momo and Gebit transition, okay? Momo, Mike Oscar and Gebit, Goofy, Echo, Bravo, India Tango. Okay, Momo SID with Gebit transition to Portugal 025. Squawk code 5520 and departure control 120.8, okay? 5520, 120.8, Portugal 025, yeah. That's correct, call me ready for pushback and start up Air Portugal 024. Okay, Portugal 025. Atenção, dedicação, todos já chegaram a Mari, desce para nível de voo 060. Mari 060, 5237. Autorizei a apresentação do corpo Mari. 025. Go ahead. Our flight plan route is via Zipan and Upper Zulu 10. Could you confirm it's Upper Whiskey 50 and then after Mossoró, which point will we take? Okay, I have here Upper Whiskey 50 up to Mossoró after Upper November 866 to Magno. And then Upper November 866 up to Decon, I'll check the remaining with Resist Center, okay? Yes, please, because we have a new flight plan and probably you have the old one at the failure to far. Okay, I'm gonna check with Resist Center, okay? Okay, but yeah. 1896, senhor indicação, pois é, siga na mar e desça para o nível de voo 070. Gente, boa noite, 9:30. 1606, chame Centro Recife na frequência 12685, alterne 12545. 2625-2545-1606. 31170, autorizada pela ILS, posto estabilizado. Estacionamento, chama para o táxi. Oceana 6212, desça para 3.000 pés, ajuste no 012. 3.000 pés, ponto 012, ajuste Oceana 6212. Trip 5237, desça para 4.000 pés, ajuste no 012. 4.000, 4.000. Portugal 024, Salvador Ground. Falei Portugal 024. Ok, just down to correct the route. After takeoff, left turn to Puka departure and Zipa transition. Upper Zulu 10 up to November Tango Lima. And then upper November 873 up to Tazil position. After that, you fly in accordance to your flight plan route, okay? Okay, left turn, Puka departure, Zipa transition, upper Zulu 10 until November Tango Lima, upper November 873 until Tazil, then flight plan route, we have a Portugal 024. Roger, call me ready for pushback and startup. Well, call Portugal 024. Para o táxi, está 3152. 122 a bordo, 2 horas e 5 horas na Natal. 125 Natal 122, livre o táxi via Pátio 1 Indy Alpha, no ponto de espera chame a torre em 1895 e tenha uma boa noite, tá? 3152. Pátio 1 Indy Alpha, ponto de espera, torre 1895, tá? 3170, complete a final, chame torre 11895. Ok, 1895? Afirmativo. Ok, 1895, chamada o TAN 3170. Salvador, é o TAN Mike Yang Lima na posição 12, 13 do Pátio 1. 70, final, dá 10. 3170, continue aproximação, reporte no externo, trem baixado travado, que negar 1012. 1012, reporte lá no externo, já baixado travado, tá, 3170. Solicitação, aguarde para o reboque, ok? Eu estou no seu aguardo. 1896, desça para 4000 pés, ajuste no 012. 4012, voo 1896. Oceana E 6212, reduza para 1709, reporte estabilizado. 1709, Oceana E 6212. Agora em Dias Serra, baixar travado, SAT 3170. 3170 do Atlanta, livre o pouso, pista na 0, vento 070 graus, 059. Ok. Livre pouso para o SAT 3170. No 3052 após o mesmo, ele mantém pista no zero e prepara-se para a decolagem assim que é autorizado. Quando o tráfego autorizado é mantido. Localizador, Oceana 6212. Oceana 6212, reduz a velocidade para aproximação, chame torre 11895. Torre 11895, Oceana 6212. 3152, mantenha ponto de espera. Pés, ajuste no 012, autorizado a sinal ILS, após estabilizar. 2000, reportará estabilizado, 5237. Oceana 6212, continua a aproximação, guarda a pista livre, que nega 1012. Guardando, 6212, 1012. No 3170, no solo 15, direita, solo 1219. Direita 219, 3170. Trip 5237, ULS. Trip 5237, complete final, chame torre 11895. 11895, 5237. Travado, autorizado pouso ao chanel 6212. Salvador, muito boa noite, trip 5237. Trip 5237, continua a aproximação, aguarda a pista livre, reporte no externo, trem baixado e travado, que nega 1012. Portará externo baixado e travado, aguardando a pista livre, trip 5237. 3152, joga um tráfego mais curto após o pode ver. O 3152 afirmativo, após o tráfego ali mantém, prepare-se para a decolagem assim que é autorizado. Após o tráfego ali, ali mantém, prepare-se. Externo, baixo e travou, TIP 5237. Sente, continue a aproximação agora da pista livre, TIP 5237. Guarda 5237. Estaciona 6212 na sala zona 7, libera, agilize a liberação da pista, chama solo em 121 decimal 9. Ligando, chama solo 119, chama 6212. Now 1012. 1012, airport 0025. 0 com 6. 7, obrigado. 3152, livre decolagem da 90, vento 0, 70 graus, 0,6 de nós. Iniciando da 90, livre decolagem, canto 3152. 3 Juliette. Taxi Alfa, guarda antes da Juliette, missionário 6212. Gol 1896. Gol 1896, reduz a velocidade para aproximação, chame torre 1895. 295. Livre, pouso triplo 5237. No 52, decolada 18, controle 120, décimo 8, bom voo. 3208, bom dia, são 3152. Salvador, bom dia, são 3152, 2000 na Pucacaju. Tá, 3152, contato radar, sai da Puca, sube e mantém nível de voo 330. Livre 330, são 3152, quando possível, coordenar a Caju, graças. Ciente. Então guarda a pista livre, que negar no 0, 1, 2. Aguarda. TIP 5237, no solo 20, libere direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo 119, TIP 5237. 1896, cheque trem, livre pouso, piscina 0, vento 0, 80 graus, 059. Taxa travado, livre pouso 10, gol no 896. E taxiway Kilo para a posição meia dúzia do parte 3. Quilo, posição 62, parte 3, TIP 5237. Próxima, Juliette, Oxa 6212. Oxa 6212, ingresse via Juliette para o portão 08. Atento ao TAP puxado no setor sul do pátio. Oxa 6212 para 08, atento ao TAP, Oxa 6212. Now that Portugal 024, request taxi. Portugal 024, give way for the Avianca jet parking the apron, correction, in stand 8. And after cross the main apron, India and Alpha to holding point runway 10. When ready for takeoff, call tower 118-095. Have a nice flight and a good night, sir. Give way to Avianca to gate 8, cross the main apron, India Alpha, runway 10, when ready for departure 118-950. Obrigado, uma boa noite, até a próxima, Portugal 024. 118-95, ok? 118-95, Portugal 024. Ok, boa noite. Salve Salvador, boa noite, 896, pronto. Boa noite, gol no 896, taxi na Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa e Juliette, portão 1, 896. O 896 corrigindo, o portão é o 04, ok? Alfa e Juliette, portão 04, vai dar passagem na NASA da TAP, taxiando no pátio principal. Ok, a passagem é o TAP, prossegue para o 04, após o mesmo 896. Salvador, eu tá Mike Yankee Lima. Yankee Lima tá autorizado a iniciar o reboque na rebota. Mantenha a minha escuta constante, reporte ao termo do reboque no portão 5. Ok, reporta, muito obrigado. Tá, 31152, chame Centro Recife na frequência 12685, alterne 12545. 12685, alterne 12545, chame 3. noite, é Portugal 024. Boa noite, é Portugal 024, clear the NAP and take off runway 10, wind 070 degrees, 07 knots. Clear the NAP and take off runway 10, Portugal 024. Salvador, gol 994, boa noite. Boa noite, gol 994, copia o 350 para Maceió. Copiou. Ok, gol 994, autorizado para Maceió, nível de voo 350, pela Aberwisk 58. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5523, o controle em 119 decimal... Pedal 120 decimal 8, cortejo. Maceió está autorizada no 350 via Aberwisk 58. Decolando da Delta, curva esquerda, Puca, Caju. 5523 o transponder e 108 o controle. O gol 994, correto cotejamento, chama para o acionamento. Chama ali. 994.